Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso espetacular aqui na Rádio Interweb. É verdade, mais um princípio de semana com mais grandes músicas. E hoje vamos ter aqui, deixem-me cá ver, vamos ter música variada. Vamos começar com Chris Isaak, que nos canta o tema Wicked Game. Bem lógico, ao vivo, o nosso palco espera-nos. Para ouvir também os Resistência com Um Lugar ao Sol. E por fim, Dire Straits com o tema de 1978. Há pelo nome de Sultans of Swing. São as primeiras três, o primeiro bloco de três temas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso espetacular. Somebody like you. canção chama-se Um Lugar ao Sol. Se souberes amanhecer, o dia no olhar, o teu sonho viverás. Choro, e ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar, entrar no jogo a perder. Sonhei

lifted silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. No!